Se quer cantar, então decora o som. Se tá no beat, então levante a mão. Se ter respeito pela vida, são momentos que vem e vão, todos sempre no coração. Se quer cantar, então decora o som. Se tá no beat, então levante a mão. Se ter respeito pela vida, são momentos que vem e vão, todos sempre no coração. Hey, mão pra cima, hey, sente o clima, hey, hey, os manda as mina, hey, mão pra cima, hey, sente o clima, hey, hey, os manda as mina. Usman,